sinä kaamanut, että tuu muuta vaan. Sou realmente tida como na verdade. Não puxo dado, cê não deve pra ninguém. Fica cabreiro, é desnecessário. Portas abertas, ladrão, dê minha atenção. Comitê de honras destacando a precaução. Não, não, não tenha medo, não se assuste diante a violência. Respeito seus limites, nunca desobedeça. É um crime, é força, a esperança é um abismo. Cada montanha, sua lembrança, horrível. Favelas, pontos de destruições, rapaziada, bem armada. Ou então automática, repeta com equadada. Calibre é mais consumo de drogas, resumindo a edição. Se existe a lei, não sei, mas se existe, persiste a lei do carro. Já era correria, eu venci a guerra. O medo impera, sobreviver, essa é a regra. Sete pecados capitais, truta desse jeito mesmo. Que eu esclareço a sua objeção de Lego. Gírias de Natal, mano, tretas do mundão. Gírias de Natal, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Ok, é ok, é. Na veraneia eu tenho uma charada. É, Deus cria, eles mata. A semelhança faz com que me lembre daqueles de modo. Soldadinhos, soldadinhos de chumbo. Corporação preta e cinza, espécie de cilada. Milicianos que exterminam na calada. Camburão, sarnapa e também Rodrigo e Curió. Tribunal fatal, já colegado, foi sem dó. Evidentemente, os jornais, rádios ou TVs não se importaram em noticiar, eu sei porquê. Ou por se contra a polícia não daria ibope. Mas o nosso rap não oculta e jamais distorce. Meu verbo é ofensivo, a real sem maquiagem. Vocabulário prescrito com simplicidade. Talvez tenha gírias de mais linguagem do mundão. É suficiente pra tirar a sua hesitação. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Conspiração de mercenários, ré, quadrilha política. Bacana, engravatado na periferia. Pra mim sua visita é pretensiosa. Planejada com astúcia, tentação maliciosa. Tendência especial, propensão natural. A vocação pra um currículo de índole mal. Olha só o tipo dela, é nem disfarçar o ser mesmo. Meu povo não abraça falsos compromissos. A verdade pede desafio no coro de quem deve. Abaixo todo dia o conteúdo do meu rap. A bula anexada sem contraindicação. Foi acionada a pressão, fácil compreensão. Visando a sonoridade e o ato valor. De cada cidadão, de cada pobre lotador. Um dicionário com vocábulos de som do texto. Gírias, a linguagem alfabeta aqui do gueto. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão. Gírias de ladrão, mano, tretas do mundão.